Salvador, chame da 258, estabilizado no INS da 1900. Complete a aproximação, chame da 258, torre 1895. 1895, vai chamar graça no ponto. Torre Salvador, chame da 6258, estabilizado no INS da 1900. Baixar o trabalho. Xenon 6258, analítica de pouso, Xenon 0, vento 0, 70 graus, 079. De pouso, da 10, Xenon 6258. Rodrigo, posso só confirmar o ajuste 6258? 10 no 3. 10 no 3, graças. Autorizado, chame táxi. Desce 8 na sala 08, direita, sala 121, décima 9. 1219, vai chamar grátis. Salvador, Xenon 6258, de drones, na direção da Campeão. Sim, chame antes da Juliette, 6258. Chame antes da Juliette, 6258. 258, autoridade esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, é o Xané 2. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3891, descendo ao Ultra 50 com a Alfa. Desça para 4000 pés na Proje Pelo, tá 3891, ajuste no 0 no 3. Direto pelo 1013 para 4000, tenho 3891, muito obrigado. Autorizado direito, chama a torre de ponte espera pronto, 18, deixa o 95. Boa noite, autorizado, a linha de colapso na 0, vento 0, 80 graus, 0,612 de nós. Eco do Novembro, chama agora o centro de Recife, a frequência 12685 e alterne 12545. Boa noite, 05, decolada 06, controle 120.8, com voo. Controle 208, obrigado, tenha um ótimo dia. Controle Salvador, bom dia, boa noite 05, vai cruzar 2000 na Puca. Boa noite 05, subiu, mantém a 370, saída Puca. 370 na Puca, boa noite 05. Controle 338, na Vila. Confirme. O 338 no avião, por gentileza, cavaleiro, a possibilidade de desconsiderarmos 209 na posição pelo... Diga a critério na velocidade, 3891 no Pro de pelo, reposta estabilizado na LS, 2000 pés, 1013. 2000 pés autorizados, 1013, 38 no avião, obrigado. S 50, projetar, chegada a Mário 013, ajuste, 3152. Boa noite, 05, chame Recife, 12685, alternativa 12545. Recife 2685, alternativa 2545, bom dia. Bom dia. No 794, está autorizado Aracaju, nível 230, Golfo 677, decola da 10, curva esquerda, perfil da Muca, Jama é pós-direto. Acione no transponder 5504, controle 120.8. Autorizado nível 230 até Aracaju, via Golfo 677, decola da 10, perfil da Muca, transponder Jama pós-direto. Transponder 5504, transponder 120.8, gol na 794. Pode estar confirmando a primeira curva após a decolagem esquerda, 1754. Está correto e pronto no 02. Primeira esquerda, 1754. A 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 03, reporte autorizado na LS. Estabilizou o visual, TAN 38 no avião. Torre 1862, TAN 38 no avião, né? 36 é boa. Tan 3891. Ok, para controle? O 3891, negativo controle, negativo contato com a torre. 1895, 11895. 1895, obrigado. Jona, na escuta da torre? Baixou e travou e estabilizou o Tan 3891, visual. 3891, livre pouso, pista na 0, vento 060 graus, 062 de nós. Livre pouso na 10, Tan 3891. Base 062, desça para 2000 pés, ajuste no 013, projetap. É 3891 no Salvador 28. Emissor, ali no 2191. 219, boa. Salvador, buenas, Tan 3891 no Livrão. Boa noite, Tan 3891, táxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, Tan 3891.